não sei o que decidir. Tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. De paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi. Bora, botou promoções, bora, vergonha. Português, geografia, inglês, em todas eu passei. É nóis. Não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Oh, oh, prova de amor. Asas do amor. Oh, oh, parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim. Só não contava com os juros que a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder. Pop Saudade. Pop! Pop Saudade. A super máquina do tempo. Joguei bebida na Pop Saudade. Não te perder. Um abraço especial, meu parceiro, seu Ivan, hein? A dona Helena chegando junto. E toda a família cai na água de Tacajós. Chega no pré-curtir o Pop Saudade, meu irmão. Que bom que o barco cicatriza. É o sogro e a sogra do Diels. E a família Justino de Tacajós. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai volta. Pop Saudade 3310. Fecha a porta. Orangina, tio lá. Covarde, a Chovete. Olha o nosso casal viajante no Arroça, meu irmão. Os carrinhos é o talento, o valor. Carrinha de lei. Olha a família Pitbull lá do lote 4. Daqui também, obrigado. Sem você, joguei bebida na ferida. E porque o álcool se cicatriza. Chavalier, a rainha da sofrência. E se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. É doido. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso ser feliz. Pop Saudade 3D. Seus olhos, além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa. Claro, sempre no nosso CDs ao vivo. A gente sempre abraçando os canalhas do comércio e a galera GDG. Mas, ó, galera da pirataria, obrigado do valor. É só uma ideinha boa. E o quê? E o quê? Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Pop Saudade. Tenho vontade de ir mais fundo. Maciota Light, nosso gerente interino. Na semana só nos batidores, né, meu irmão? Mas a luta continua. Do que virá seus olhos. Além de transpirar seus poros. Tô com fome de novo. Além de arrancar sua roupa. Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, essa... Joquinha do Bom Seguro. Bora, Joquinha. É só uma ideinha boba. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem?

Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Pop Saudade 3D, fazendo show pra família. Feliz, sonho contigo, não há sentido, sem ter você aqui, só preciso... Obrigado, Sovarte, obrigado também o Casal Viajantes. Amanhã é Badudinho, Terra Firme. Vamos com Deus, meu irmão, que Deus te acompanhe em vocês, tá bom? Galera sempre no apoio. Festa das crianças, é? Alô, Gel! Desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Nosso amigo Renatinho, também a Débora da Brahma, toda a galera da Vila do Carmo aqui com a gente, obrigado, vão. Chega junto aqui com o Diel. Alô, Bilu! Brilho diferente, eu vi em meu olhar. Tudo se transforma, eu sei que foi você. Um toque de suas mãos, que tudo fica lindo. Assim você me deixa sem saída. Tu tens a marca registrada que o Pará inteiro aprovou. Toda cidade tem seu toque. O Renan Cedês, o Nério, o Evanilson, o Adriano, obrigado! sentindo que você não quer. Tem medo de se entregar, como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Nosso amigo Salomão Pop tá aqui com a gente. Obrigado aí, meu irmão. Lá de Moscou, lá de Mosqueiro. Vamos lá. Me apaixonei, eu sei. E agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Olha o Jair e a Carla, aí da família Cardoso, ainda com a gente. Obrigado a todos lá. Preciso é te conquistar. Pop Saudade. Pop 3D. Que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Nosso amigo Alê da Sapucaia tá por aqui também com a gente. Mas preciso é te conquistar. Quero você. Sei que vou. Vida Campinense. Hoje recebendo o Pop Saudade 3D. Obrigado, gente, pelo carinho. A gente vai tocando. E a nossa última dessa sequência aqui, ó. Um, dois, três, vai. É a última dessa sequência aqui, meu. Ai, ai, ai. Quase o motor morre agora. Prepara o coração que tem covardia. Ninguém fere sem se ferir. Quase que o motor para, meu irmão. Feliz, sorte a emoção e vem se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Aí, Bruninho Light, não chega aí, meu irmão. Vale a pena você se calar. Junto nesse som vamos viajar. E aí, Bruninho Light, chega aí. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Chega aqui, Bruninho. DJ Bruninho Light, DJ Conceituado. Aqui na Vila Campinense, pra gente é um prazer muito grande. A gente chegar e detonar. Claro, ele vai dar um alô especial pra toda a sua família. E a galera que chega junto pra curtir. Alô, Bruninho! Chega aí, meu irmão, chega aí. Lima Neto. Bora, Paulinho. E hoje aqui recebendo em Campinas, Bob Saudade, é claro. Uma da referência aparelhagem e saudade. E é claro, o DJ mais conceituado do estado do Pará, o parceiro Paulinho Boy. O homem que tem história, é claro. Hoje aqui mais uma festão. Mais um festão do parceiro Montão Promoter. Chegando em Vila Campinas, obrigado também, parceiro Bastala Dilson, homem da borracharia. Lindo! O homem do Complexo Tesão, galera do Tancajões. Galera da Vila do Carmo, também obrigado a vocês pela parceria, viu? Galera que imagina o Bragostinho, o Círio, aqui de Vila Campinense, motor. Na segunda-feira, festa oficial, recebendo o Gembrinho Lange aí, na famosa resenha. Paulinho, sem prolongar, puxar a sequência que é gostosa demais, viu, papai? É pop e saudade no Campinense, pra cima! Sucesso, meu DJ! Vamos lá! Minha produção! Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora, meu irmão! A oportunidade do cara chegar junto e se arrumar na festa. É agora. É nessa sequência. Essa não, covarde! Mais louco voz, essa não covarde. Ladies and gentlemen, welcome. Nixolux, speak the power. A viagem começa agora. Vem coladinho agora, vai. E o quê? Quando eu conheci você, juro que não pude esquecer. Era uma noite assim, olha. Era uma noite tão linda. Eu me lembro ainda daquele seu olhar. Sorrindo. Sorrindo estavas a me olhar. E tão feliz você me fez meu coração a palpitar, me fez amar mais uma vez. Eu quero dizer pra você hoje, quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Porque eu encontrei você, meu grande amor. Sorrindo estavas a me olhar, e tão feliz você me fez. Um abraço aí a Ellen, o Edivaldo de Mosqueiro. Tá com a gente, olha. Mais uma vez. Salomão Pop, lá de Moscou também. Quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei Pop você, Saudade e o giro musical de recordações. Recordando. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. Pop Saudade 3D. A máquina do tempo. Tudo que toca, só me resta dizer, porque com a gente também, o DJ Negão. O homem das mixagens lá de Tacajós. Alô, Negão! E é certo e coisa e tal. Pop Saudade. Alô, Vadeco! Tá recordando também. 3D. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida. Pop Saudade. Isso tudo é normal. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. É hora H, cara, do cara descolar, do cara chegar junto na mulher e dançar bem coladinho. Saudade. Quantas eu vou encontrar pra sua ausência suportar? O meu quarto vazio. Fico em silêncio buscando as ilusões. Meu amigo Piranha da Borracharia. Tá aqui com a gente também, Piranha. Um abraço, hein? Vamos lá. Recordando! Vivo na ânsia louca de te amar. Te peço não tarde a chegar. Sou louca por você. Vem e traz contigo a minha paz. A falta que você me faz, só você pode apagar. Pirata da Piranha, da Borracharia, toda a família campinense recordando. Pop, pop, pop. Saudade. Saudade, meu irmão, é pop. Saudade. O nosso grande amor, coisinhas do interior. Como foi tão lindo, que lindo tudo se acabou. Recordando. Ao pensar me desespero, rebuscando as emoções dos nossos lindos momentos. Hoje vivo a solidão. Motor para o Major Salabana. E tanta saudade, quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. Outro coração ainda clama por luz. Pop Saudade 3D. 3D, 3D. Pop, pop, pop, pop, pop.

durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Bora recordar o som do Bob! Eu tenho muito medo de Bob Solvete. Invocado, né, gente? Todo mundo que olha essa música, uma coisa interessante, que a voz desse cara parece meio afeminada. Mas, na verdade, não é uma mulher, gente. É um cantor. É um homem. Essa música saiu do compacto. É o Evemar. Só que eu acho que esse cara esfoca pra trás dessa voz, meu irmão. Pop Saudade. É pop, é saudade, é 3D. Recordando. Próximo sábado, recreio, Jardim de Deus. Aí no próximo domingo, dia 27, Ponte das Flores. Bora lá curtir o pop. Pop saudade. Pop saudade. E aí? Eu saí com você. Acostei a saudade, legal, bora. Para lhe falar de amor. Quando pop saudade. A palavra me faltou. Oba! Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Pop saudade! Pop saudade! Não soube me beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. E fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer me disse apenas com um olhar. Bora recordar, Vila Campinense! Foi minha primeira. Ó, Pedalás! Por isso eu não soube lhe beijar. Pop Saudade. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Mais uma do motor, promoções! Não me queira mal. Pop Saudade é a definição certa da sua recordação. Reggae, bora! Vai! Porque você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Por que não manda logo me prender? Numa gaiola bem pertinho de você. Aí pode fazer o que bem quer. Pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Aí pode fazer o que bem quer. Pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Me deu uma surra, véi. Me deu uma surra, uma surra de amor. Me deu uma surra de amor. Me deu uma surra de amor. Me deu uma surra de amor. Pop Saudade. Pop Saudade 3D, fazendo show pra família. Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração. Vamos lá, vamos lá. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Por que não manda logo me prender numa gaiola bem pertinho de você? Aí pode fazer o que bem quer. Pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Aí pode fazer o que bem quer. Pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Me deu uma surra. Me deu uma surra de amor. Me deu uma surra. DJ Paulinho Boy, uma surra de amor. O covarde da saudade. Se você não me queria, por que foi me procurar? Brincar comigo não devia, e nem tão pouco de amar. Chega! Chega! Eu já sofri bastante. Chega! Eu quero estar distante dessa brincadeira diamante. Dessa brincadeira diamante. Da saudade, DJ Paulinho Boy. E fui me procurar, ficar temido não devia. E aí? E nem tão pouco de amar. Chega, meu irmão. Chega. Eu já sofri bastante. Chega. Eu quero estar distante. Olha, deixou a rapaziada de Itacajós. A van que vem de Itacajós, daqui a 10 minutinhos, tá saindo, tá bom? Daqui a 10 minutinhos tá saindo a van de Itacajós. Vamos lá! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Quero. Quero que você venha, venha para mim. Quero que você me abrace, me abrace apertado assim. Tortura ela, vai. Pode me torturar, amor, pode me torturar. Com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. Pode me torturar, amor, pode me torturar. Com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. Sinto como um pai. Rapaziada da Vila Corinthians aqui com a gente, o Guilherme, também o Eduardo. Toda rapaziada curtindo, obrigado. Pop Saudade! Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Eita, pretinho, com o teu teclado já tá fumaçando aqui, meu irmão. Vamos lá! Pop Saudade. Quero que você me abrace, me abrace apertado assim. 3D. Pode me torturar, amor, pode me torturar. Com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. Ba, ba, ba, ba, ba, pi, saudade. Três D. Bora lá, bora! Lembro lindo isso que na mente está guardado. Lembro seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade de você que me deixou de lado. Minha vida é só você. Na distância posso. Vamos chegando aí perto da reta final, tá, gente? Obrigado a todos. Vamos lá. Só posso te encontrar. E o quê? Quando Deus quiser. Obrigado, Vila Campinense. Daqui a pouquinho a gente chega junto no Bar do Dino, lá na Terra Fina. Você será? Você é nosso convidado. Quando você quiser. Lembro seu amor, que no peito está trancado. Sinto saudade do corpo quente, que me deixava suado. Minha vida é só você, na distância posso dizer. Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser. E nada é feito da fraqueza, força. Você será minha mulher. Quando você quiser. Vamos chegar na reta final. Já convidando todo mundo pro Bar do Dino daqui a pouquinho, lá na Terra Fina. Foi. no baile da saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. Paulinho Boy a tocar. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Chegando o finalzinho da festa, gente. Obrigado a todos que hoje compareceram aqui para curtir a Vila Campinense. Ciro da Vila Campinense, mais uma do parceiro, motor pro Bolton, com o Pop Saudade Estendido. A gente só tem que agradecer o carinho de todos, tá bom? Vamos tocar mais duas. Tamo de embora. Valeu, família. Obrigado, meu Deus. Ei! Vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. Ea, vem me regar. Pois todo dia é santo e eu sou uma árvore bonita que precisa ter. Vamos lá, família! DJ Paulinho Boy, balança! Sacode! Estremece o pop! Olha, gente, hoje a onda do Toca Tudo aqui, Luxuosa Paredão, aqui detonando. Gedeilson, Jabelense e vários convidados hoje, gente. A festa vai ser bacana. Olha isso daqui, Dandinha. Carretilha, a sensação daqui da região, né? Jefferson, Jabelense, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Luxuosa Paredão, tocando de tudo. Aí botou... Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Ei, família! Ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes. E eu? Finalzinho, Pop Saudade, obrigado. Vem me regar, mãe. Já tô com fome de novo. Valeu, Salomão Pop! Tati Mosqueiro. Obrigado, família, valeu a todos. Outro dia tava no salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Sanga no cabelo. Égua, ninguém te ganha. Ô, música, meu Deus do céu. Basta pé, corpo na canção. Obrigado, meu parceiro, seu Ivan. Magrinha. Ele e toda a família cai na água. Obrigado mais uma vez pela visita, hein? A comitiva é de Tacajó. Essa maguinha furacão. Eu. Comitiva da Alça Viária ainda com a gente aí no finalzinho. Obrigado, valeu. Eu. Maria das Dores, de São Paulo, Nova York, ou dos Açores. Maguinha, tu parece que a baiana dança como jamaicana, tem cintura caribenha. O Covarde da Saudade. DJ Paulinho Boy, o Covarde da Saudade. Paulinho Boy. Do Saviana. Basta até corpo na canção. Olha essa maguinha furacão. Basta no pé, corpo na canção. Toca a rádio, olha essa maguinha furacão. Eu. Ah, essa não, covarde. nossa última. Covarde da saudade. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D.